você deve estar um pouco sonolento, mas eu queria te dizer que essa foi a melhor noite da minha vida, porque essa foi a minha primeira noite com o Anichão. Ainda dói um pouco onde você colocou em mim, mas mesmo assim tudo valeu a pena. Eu sei que a Okasan jamais pode descobrir isso. Mas ela não vai saber. Ninguém vai separar a gente. Hã? Anichan? Onde você está colocando essa sua mão? Você já tá querendo de novo, Anichan? Aí dói, Anichan. Não tão fundo, Anichan. Anichan. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para um programa inacreditável. Vocês vão achar que é pegadinha, não é, porque realmente é uma coisa muito legal que nós estamos acontecendo hoje. Gente, para quem não acompanha ou não acompanhou aquela blogosfera, o pessoal aí que está chegando agora, aconteceu um fenômeno na internet brasileira. E esse fenômeno foi visto por algumas pessoas, quem viu, viu. Apesar que ainda existe, mas não tem mais a força que já teve um dia, que era a blogosfera de finanças, que foi ficando forte, forte, forte. Depois acabou se dissipando um pouco, mas ainda é forte ainda, tem uma força ainda grande. E toda essa blogosfera, eles trouxeram muita informação, muita coisa. E eles acabaram enriquecendo juntos. E tinham vários membros ali. E hoje nós vamos trazer um negócio aqui que é inacreditável. Nós vamos trazer um cara que é da mesma época que esses caras tudo, que viveu tudo isso, tem um blog no ar, é bom, manja pra caralho, e veio aqui dar uma aula pra mim e pros ouvintes de finanças. Hoje eu tenho a honra de receber o mestre dos centavos. Fala, mestre. E aí, Hernani, tudo bem? Olá, ouvintes. E quem fala é o Mestre dos Centavos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra poder participar do seu programa. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu tenho um blog de finanças desde janeiro de 2015, onde eu venho narrando a minha trajetória, a história de um pobre trabalhador de chão de fábrica, a história da minha vida abordada principalmente no aspecto financeiro. Na verdade, o blog é como se fosse um diário financeiro pessoal meu, onde eu venho abordando o tema finanças de uma forma bem humorada e bem engraçada para poder prender a atenção do leitor. Mestre, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu tenho algumas perguntas simples para fazer para você. Certo. Você está desde 2015, então você viu esses caras, tudo que a gente trouxe aqui, você conhece. Então, você viu o Zé Mobral, você viu o Roger, você viu o Pobretão, tudo isso aí você conhece, então. Na verdade, tanto o Mobral como o Roger, eu conheci a história deles apenas, porque quando eu entrei na blogosfera, eles já tinham saído. Agora o Pobretão eu acompanhei desde o começo mesmo. Entendi. Ô mestre, como é que foi a ideia da criação do blog? Como é que foi isso, assim? Como é que surgiu? Bom, na verdade, eu tava procurando alguma coisa relacionada a finanças, a desenvolvimento financeiro. Eu caí meio que de paraquedas no blog do Pobretão. Aí eu comecei a ler o blog dele, comecei a me interessar, li tudo de cabo a rabo. E eu vi que ele fazia um ranking também, que eu me interessei bastante. Eu falei, poxa vida, olha que legal, né? E aí, através dele, eu inspirei a criar o meu blog para contar a minha história desde o começo. A sua história é muito sofrida, mestre? Ah, Hernani, é complicado, hein? Como milhares de pessoas passa, a minha história também é bem complicada. Vem de uma família simples, muito pobre, que não tinha condições, não tinha casa própria, não tinha nada. E o começo foi bem difícil para mim. Ainda tá sendo, mas já tô bem melhor do que era antes. Ô, mestre, vamos lá. Você pega e coloca lá, por exemplo, a gente vê que você participa inclusive do próprio... Apesar que agora eu não sei mais, porque a questão do ranking lá agora virou uma bagunça e tal. Aquela questão do ranking, o pessoal fica disputando tudo. Isso aí pra você, você fica disputando finanças também com os outros ou não? Você só preocupa com o seu caminho? Olha, eu me preocupo com a minha jornada, com o meu caminho, né? Claro que uma disputa financeira entre blogueiros, ela é saudável, ela faz parte também do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. E o ranking hoje ainda existe, ele é conduzido por outro blogueiro chamado Ocarinha. Só que depois do Pobreta passou pela mão do investidor Troll, passou pela minha, por mim também. Eu fiquei tomando conta do ranking mais ou menos cerca de um ano. Depois passou para o Jovem de Sucesso, aí por ele não ter muito tempo, não ter muita disponibilidade, passou para o Ocarinha, que tá dando sequência e cá entre nós tá fazendo um trabalho muito bacana. Bacana. Mestre, como é que foi assim que você começou a antes de tudo, pra começar aqui, você se considera JPBF? Me considero. Você não tem vergonha nenhuma de assumir que você desse movimento? De forma alguma. Claro, assim, eu não sou... extremistas em alguns pontos, porque tem alguns JPBF que às vezes exageram um pouco, né? Eu acho que tudo tem que ter uma moderação aí. E você acha que o movimento JPBF, no geral, ele cumpre a função social dele, que é de ajudar os caras a enriquecer, de realmente ajudar os caras a cair na real? Ah, ajuda bastante, porque ele aborda vários temas hoje que a gente não vê por aí. Por exemplo, questão de relacionamento, como que é casamento, a parte financeira, a parte de desenvolvimento pessoal, de crescimento, de estudos. Esse movimento JPBF, ele foi muito bem aplicado na própria blogosfera de finanças, porque ali você encontra blogueiros que abordam temas desde finanças até temas de cunho pessoal também, como relacionamento. Então se o leitor souber filtrar todas essas informações e tirar o que é relevante, com certeza isso vai contribuir muito para o crescimento de cada um. O movimento JPBF te ajudou? Ajudou, bastante. Você já foi aqueles caras assim, bobão, perdidão na vida? Como é que era? Ah, cara, eu fui, hein? Nossa, eu era um desastre. Principalmente com relação, tanto com relação a mulher e com relação a finanças também. Porque eu não controlava o meu dinheiro me controlava. Eu vivia de acordo com o salário que eu ganhava, vivia na corda bamba. E com relação à mulher também, porque eu não sabia chegar em mulher, não sabia o que dizer, ficava nervoso, ficava tímido. Quando ia abordar uma garota, eu me desconcertava todo. E passava vergonha, pagava mico, entendeu? Só que às vezes dava certo, né? É aquela questão, você atira pra todo quanto é lado, uma hora você acerta. Só que eu demorei bastante pra poder pegar o jeito mesmo e não passar vergonha, não pagar mico aí com a mulherada. E aí você pegou e começou a estruturar a sua vida. Como é que funciona hoje em dia a sua estruturação? Quantos por cento você vive? Com quantos por cento você investe? Como é que funciona? Olha, hoje atualmente eu tô naquela fase dos 50-50. 50% eu aporto, os 50% eu uso pra pagar as minhas contas no meu dia a dia. Mas você tá aportando em quê? Você pode dizer? Só assim por cima. É que na verdade aconteceu, vamos dizer assim, um imprevisto no ano passado, que eu sofri um acidente de moto. Sofri um acidente de moto, eu quebrei o joelho, me machuquei, fiquei um tempo afastado do meu trabalho. E eu tive que acabar aqui vendendo a moto, porque acabou acontecendo algumas coisas. E eu tive que acabar comprando um carro, um veículo. Isso, para quem é JPBF, é complicado, porque carro é um passivo enorme que vai sugar suas finanças de uma maneira extraordinária, salvo se você souber o veículo que você está comprando e se tiver realmente a necessidade daquilo. Então, eu tive que usar parte do meu portfólio para comprar esse veículo. Só que hoje ainda eu continuo guardando dinheiro, sim, investindo em tesouro direto, porque poupança a gente sabe que não dá nada, que não rende nada, é uma mixaria. E fazendo alguns empréstimos também, que eu fazia muito mais no começo, quando eu comecei a portar. Eu lembro que eu cheguei a ler que você guardava, inclusive, um dinheiro em casa, dinheiro mesmo, de verdade, e você guardava em casa para quando acontecesse a necessidade desses empréstimos, não é isso, ô mestre? Exatamente, eu comecei assim, na verdade. Primeiramente, quando eu li o blog do Pobreta, ele começou a falar de aportar e tal, eu falava, o que era isso, aportar? Eu fui ler, fui estudar, fui entender, né? Porque eu não tinha, Hernani, eu não tinha um centavo na poupança, não tinha um dinheiro guardado, não tinha nada. É igual eu falei no começo, eu vivia de acordo com o salário que eu ganhava. Então, se furasse o pneu de uma moto, acontecesse alguma coisa, algum imprevisto... Fudido. R$20 eu não tinha, cara. Eu não tinha. Tinha que pegar emprestado da mãe, do tio, do primo, da prima, para poder resolver esse problema. Aí, depois que eu conheci o blog do Pobreta e outros blogs também, comecei a entender a necessidade de você poupar para você, pensar no seu futuro. Então, cara, o meu primeiro depósito, acredite se quiser, meu primeiro aporte foi na poupança, foi de R$100. Eu nunca tive esse dinheiro na minha vida, R$100 guardado. Eu consegui passar um mês inteiro com R$100 guardado na poupança. A hora que virou o mês, eu olhei para aquilo e falei, nossa, poxa vida, cara, eu tenho R$100. Se precisar de acontecer algum imprevisto, não vou precisar me humilhar para ninguém, de grana para ninguém emprestado, eu vou ter de onde retirar. Nossa, que legal, mestre. Então, quer dizer o seguinte, você deve ter sido sofrido, mas aí ali você já viu que dava para você conseguir. Exatamente. Aí passou aquele mês, comecei a guardar mais R$100, depois foi aumentando para 150, porque eu ganhava muito pouco na época, né? Era o que dava para guardar, e eu tinha muita conta também desnecessária, eu comecei a cortar. O que, que era desnecessário? Vamos ajudar os ouvintes aí, o mestre. Por exemplo, dá uns exemplos aí pra gente. Por exemplo, rolê é desnecessário. Por exemplo, saía muito para balada, para night, gastava com porcaria. Eu nunca fui de beber, mas tomava lá uns drinks, alguma coisinha. Baladinha cara, comer mulher. Primeiro, que balada eu acho muito difícil comer mulher. Eu, Hernani, não sei você, mestre. Você vai dizer a sua opinião. Eu acho mais barato e mais fácil comer via aplicativo, via outras coisas. A balada é muito caro e eu acho que aquilo lá você não come nada, não. É muito difícil, cara. É mais beijinho. Beijo, sim. Eu concordo, beijo. Mas comer eu acho muito difícil. Sei lá. O que você acha, mestre? Aqui na época, esse negócio de aplicativo não tinha muito, né? Não é igual hoje, tem Tinder aí, tem Badu, tem um monte aí. Então você já marca o esquema já e vai. Na época, antigamente não, cara. Tinha que sair atrás, ir à caça. Às vezes você ficava no 0x0. Aí depois veio MSN, Orkut, deu uma facilitada, assim. Só que a gente tinha que sair atrás, na raça mesmo, e gastar sola de sapato. Pra poder ver se achava alguma coisa. Ou às vezes vai numa praça que o pessoal se encontra, que é mais barato. Uma praça é uma coisa mais barata que balada, né? Exatamente. É onde o pessoal. Aqui na minha cidade, todo final de semana, principalmente no domingo, tinha uma avenida que o pessoal se reunia. Então a rua fechava de gente. Era mais mulher do que homem. Ô, louco! O negócio era bom. O pessoal chegava lá, encostava os carros, ligava o som e vinha aquela função. Então a gente ia pra lá direto, e lá a gente ficava na caça, olhando. Era eu, andava com um grupo de amigos, era até engraçado, que eu andava com os colegas lá, da época do ensino médio, aí um zoava o outro, né? Aí a gente tava lá em 4, 5 e tal, aí eu, às vezes o amigo meu falava assim, ó, mestre, eu tô afim daquela menininha ali na frente e tal, de rosa, aquela loirinha. Eu falava, beleza. Daí eu chegava na menina, como não era pra mim, eu não tinha vergonha. Entendeu? Não é pra mim mesmo, não é o que ia pagar queimação de cara. Então eu chegava lá na mina e falava, oi moça, tudo bem? Prazer, meu nome é tal. tem um amigo meu querendo te conhecer, aquele fulano ali. Geralmente as mulheres recusavam, né? Porque, ah, não sei, não conheço, nunca vi e tal. Aí eu chegava no meu colega e falava assim: fulano, vai lá, é só pegar, tá na sua já. Ah, você tá brincando? Tô falando pra você. E ele fazia isso comigo também, cara. Um sacaneava o outro. E às vezes numa dessas tava certo de sair um esqueminha. Que massa. Aí, mestre, então quer dizer o seguinte: mas esses rolês você também teve que cortar? Ou não? Não, esses rolês de final de semana era tranquilo, porque era baratinho, pô, não gastava quase nada. Não precisava pagar e tal. Agora, balada você cortou mesmo, finando, porque aí não dá. Ah, balada, sair com um amigo direto pra ficar, sei lá, às vezes pega um rodízio de pizza, esses negócios são caros, entendeu? Ah, comer fora é uma merda. Eu moro sozinho, mestre, eu criei uma meta que esse ano eu não vou comer fora, porque senão a gente fica fudido, cara, eu fico passando uma perda aqui. É mais fácil você comprar as coisas e fazer tudo em casa, cara. Não dá, não. Você comprando as coisas e fazendo em casa é mais barato. Uma outra dica, por exemplo. Você tá com fome. Você tá na rua, aí você quer comer alguma coisa, mas tá perto de casa. Em vez de você pegar e comprar um lanche, um salgado, ali você vai gastar com lanche, vai gastar com salgado, ali vai ser uns quinzão brincando. Você pega, você vai na padaria, você compra lá um pão caseiro, pra pagar 8, 10 reais... vai matar sua fome. E outra, ele não vai acabar de uma vez só. Você vai por ele comer outras vezes, vai economizar uns 3 salgados nessa brincadeira. Você entendeu? O que mais, ô mestre? E você vai apertando o cinto daqui, você vai economizando ali, você evita esses rolês, você ficar em casa também te ajuda muito a economizar, porque você tem muito, hoje, você tem muita opção de entretenimento. Você tem aí a própria internet pra ajudar, você tem muitos animes pra assistir, série, Netflix é barato, não é caro. Você pode, você ter um videogame hoje, não é uma coisa assim que não é mais caro. Um Play 2, um Play 3, talvez um Xbox, que ajuda bastante a economizar. É um gasto relativamente alto quando você for comprar, mas depois que vai te ajudar a poupar horrores. Aí, mestre, você começou a enxugar, enxugar, enxugar. Aí você começou a ver dinheiro pingando na conta. Exatamente. E aí, mestre, o que foi acontecendo? A família foi crescendo o olho ou não? Não. Não. Eu fui começando a guardar dinheiro, só que na época eu tinha o nome sujo ainda. Eu tinha o nome no SPC, no Serasa, eu era fudido, cara. Nossa, mas 12... então você já teve na merda mesmo. Sim. Olha, tudo. Eu comecei. Meu primeiro trabalho foi na prefeitura da minha cidade. Eu era concursado, só que eu fiz o concurso mais paia da cidade, que é Serviços Gerais, ou seja, jogava e eu tô até bocada. É pedreiro, é varrer rua, é carpi, só serviço merda. O salário. Foi bom você aprender. Exato, o salário mínimo e uma cesta básica. É isso lá até hoje. Se eu tivesse trabalhando lá hoje, eu estaria ganhando hoje 900 reais, porque tem os descontos, né? Sim. E uma cestinha básica, só. Tá. Aí eu fui guardando dinheiro, fui guardando. Ah, mestre, mas vamos falar a verdade. Você morando com a família, tudo dava pra viver bem, vai, mestre. Vamos falar a verdade. Olha, eu falo que não, porque, como eu disse, a gente sempre foi muito pobre, né? O meu pai, ele trabalhava de vigia, então eu ligava muito pouco. Eu tenho eu, mais dois irmãos, a mãe, então a gente em cinco, pagando aluguel, era complicado. E vivia uma vida bem frugal mesmo. Sei. Aí depois é... Não, mas aí, mestre, peraí que você tá pulando uma parte, calma aí. Aí você tava com o nome sujo, aí você pegou, e como é que você resolveu essa situação do nome sujo? Tá, eu comecei a guardar dinheiro, aí eu li um livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro excelente, que me ajudou bastante também, que abriu a minha cabeça para a área de finanças ainda mais, né? Aí eu comecei a seguir alguns passos daquele livro, se guardar um pouquinho. Primeiro você tem que se pagar primeiro, quando você recebe o seu salário, você não vai pagar as contas, não, você vai tirar uma parte para você, sabendo o tanto que você tem que pagar. Você vai guardar uma quantia. Por exemplo, você ganha R$1.500 hoje. Você sabe que você tem milão de conta. Então você pega lá uns 300 e guarda. Você vai ter 200 de gordura pra queimar, entendeu? Sim. Aí eu fui guardando, aí chegou um tempo. Aí isso já tinha saído da prefeitura e tal. Tava trabalhando em empresa privada. Aí em algumas empresas não deu certo, eu saí. Só que quando você trabalha em empresa privada, você recebe uma rescisão, um acerto pelo tempo de serviço. E eu peguei, comecei a guardar aquele dinheiro também, porque eu comecei a poupar, porque a partir do momento que você começa a guardar, desculpa, você quer guardar cada vez mais e mais. eu cheguei num montante considerável, assim, hoje, na época era tipo, se eu não estou enganado, acho que era 7, 8 mil reais, para quem não tinha nada já era muito. É certo. Aí eu entrei em contato com as instituições financeiras que eu devia grana, já tinha até caducado, inclusive, o meu nome. Sim. Tava caducado, não tinha mais restrição na praça, mas mesmo assim eu fui lá e paguei, porque eu sabia que futuramente se eu precisasse dos serviços daquela instituição, eu teria que estar com a barra limpa com eles. Certo. Daí eu fui lá, renegociei, tive um desconto de 90% da dívida, então eu paguei uma mixaria, limpei meu nome. Não é querendo, entendeu? Falar não, não é querendo, eu não sou comunista não, aliás, aqui o programa é anticomunista. Mas ó, pra você ver como é que essas empresas são fé da puta, né? Se pôde fazer 90% de desconto, significa... Olha o tanto que eles estavam lucrando nas costas suas. Exatamente. Banco é complicado, cara. Eles ganham muito dinheiro da gente. Muito mesmo. Tá louco? Mas e aí? Então, aí eu continuei guardando grana, Aí eu fiz uma das minhas primeiras cagadas. Eu já tinha um dinheirinho legalzinho guardado, eu fui lá e comprei um carro. Ah, não, mestre. Exatamente. Apesar de ter lido o livro já, de estar começando a acompanhar a blogosfera, eu fui lá e comprei um carro, porque a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você tem um valor, eu preciso usufruir disso e tal, você pega e comete o erro de comprar um passivo. Dá só uma pausadinha na história, mas aí você já estava começando a fazer a agiotagem ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não, beleza. Ainda não. Aí... Comprou o quê? Um Gol Bola? Não, na época foi um Astra, aqueles Astra... Nossa, então você estava patrão. Não, era um carro top, mas assim, eu dei uma entrada e fiz o consórcio, né? O resto tava pagando por mês. Aí a família ficou feliz, você com carrão. Carrão, nunca tive nada disso, né? E banco em couro, cheio de 9 horas, não sei o quê. Aí as chotas apareceram também, mestre. Ah, aí quando você tem carro, a história muda, né? Muda, né? Muda. O Hernani. Dá só uma pausinha aí que eu tô meio rouco aqui. Não, toma água aí. Dá só um minuto aí. Tá bom. Pronto. Eu tô meio gripado, então eu não tô 100%. Opa, tudo bem. Aí, tá. Messi, aí, quer dizer, você ficou patrão com o carro massa, e aí? Tá. Aí, só que é o seguinte, depois que eu comprei o carro, eu tava pagando a parceira do consórcio, que não era tão caro, só que eu não conseguia guardar dinheiro, porque todo mês eu tinha algum gasto com esse carro. Todo mês tinha que arrumar alguma coisa, porque não é carro novo. Sabe como é que é carro usado, né? Mas tinha muito problema? Não dava muito problema, mas sempre acontecia alguma coisinha. Um farol queimado, uma bomba de combustível que ia pro pau. Sempre acontecia alguma coisa. Mas você não deixava esse carro na garagem pra você sair só no final de semana? Não, eu usava ele bastante. O primeiro veículo, né? Você quer sair, você quer ostentar e tal. Esse foi o primeiro erro. Aí, como eu tava lendo o blog do Pobretão, eu fiquei muito interessado em participar do ranking dele. Eu falei, primeiro, em participar do ranking, eu tenho que ter um blog. Eu tenho que ter uma relevância na blogosfera, eu tenho que ser conhecido. Segundo, eu não posso participar de um ranking se eu não tiver algum dinheiro pra entrar, porque tinha que ter um aporte. Eu não tinha, eu tinha gastado no carro. O que que eu fiz? Pra eu poder participar desse ranking, eu vendi o carro, né, passei o consórcio pra frente, né? Perdeu muito ou não? Deu pra ficar elas por elas? Não, eu não perdi muito. Ficou 0-0. Sei. Aí eu fiquei com o dinheirinho lá guardado. Acho que na época era 11 mil. E... aí eu criei o blog Mestres dos Centavos, inspirado no personagem Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris. Correto. Que o pessoal conhece muito bem. E inspirado na história do meu pai também. Porque eu vou contar um pouquinho da história dele, Hernani, porque por favor. É interessante. Como eu falei, ele era vigia, ganhava hoje, se fosse dinheiro de hoje, era um salário mínimo e meio. Mais ou menos R$1.500 era o salário dele. Se fosse dinheiro de hoje. Para cuidar de 3 filhos. Esposa, pagar aluguel, às vezes acontecia da irmã dele vir morar lá com a gente porque não tinha condição também. E, cara, ele guardava dinheiro, na medida do possível. Ele tinha um caderninho que ele anotava todos os gastos dele, tudo. Se ele gastasse 10 centavos com um doce que ele comprasse pra gente, ele marcava no caderno. E ai do mês que ele tivesse gastado mais do que tivesse ganhado. Sei. Entendeu? Aí controlava a gente, ó, chuveiro, o banho tinha que ser regulado, o banho tinha que ser 5 minutos, rapidão. Na casa de vocês chegou até aquele chuveiro baiano, que é aquele. Uma espécie de um. Você conhece chuveiro baiano, mestre, ou não? É um balde que tem uma torneirinha, a pessoa coloca água no balde e aí liga o chuveiro baiano? Não, não, esse eu não conheci, não. Mas ela era contado. Era, sim. E questão de compra também, só comprava o que era estritamente necessário, arroz, feijão, a misturinha simples. Cara, e a nossa alegria em casa, minha e dos meus dois irmãos, era quando ele fazia compra, porque ele comprava um pacote de bolacha recheada para cada um. Era aquele pacote que era a nossa alegria. Depois que acabar, só no mês que vem. Ô, mestre. As minhas roupas que eu usava até os meus 17 anos, até os 18 praticamente, era tudo roupa doada, roupa da igreja, não tinha roupa nova. A gente não tinha condição de ficar comprando, e nas lojas comprar era caro, né? Eu fui passar a ter as minhas próprias roupas novas, depois comecei a trabalhar. Eu comecei a ajudar em casa também, né? Começou a melhorar um pouquinho as coisas. Mas nisso aí, Hernani, meu pai guardava dinheiro, cara. Ele, pra você ter uma ideia, ele ganhava pouco, né? Relativamente pouco. E ele guardava o que ele podia. Ele falou que teve um mês que ele foi no banco guardar 10 reais, você acredita nisso? Olha só. Ele foi guardar 10 reais. E guardava todo mês. Aí ele faleceu, foi em 2006. Só que ele morreu, deixou a gente com dois terrenos quitados, uma casa, conseguiu comprar uma casa própria e um carro. Na época era um Monza bicudo, que era um carrão pra época, em 2006 era um carro bom ainda. E acho que 15 mil reais ainda guardado. Caramba, seu pai fez muito render, cara, ô louco. Fez, ele também fazia um pouco de agiotagem também, emprestava grana pro pessoal, e ai de quem não pagasse, porque o cara era bravo, mineiro, sabe como é que é, né? Mas ele cobrava, desculpa perguntar, mestre, mas ele dava um apavoro? Nunca precisou. Não precisava? Nunca precisou disso, porque o pessoal respeitava muito ele, né? É um cara bem sério e... na medida do possível ele ajudava as pessoas. Tem gente hoje que tem o que tem lá da minha família, que tem casa, que tem as coisas por causa dele, porque ele aconselhou. Às vezes a pessoa queria comprar um carro e falou: não, não compra um carro agora, compra um terreno, constrói sua casa, futuramente você compra um carro pra você. O seu pai já dava aula de finanças pro povo? Exatamente. E eu me inspirei nele também, sabe? Pra você ter uma ideia, um dos terrenos que ele comprou foi com dinheiro de vale transporte. Ele ia trabalhar de bicicleta, vendia o vale transporte e guardava. Comprou um terreno. Caramba. Nossa, mas então seu pai é um exemplo pra mim, pros ouvintes, pra todo mundo, ô mestre. Exatamente. E, só que assim, Hernando, quando ele faleceu, era meio novo ainda, não tinha muito juízo. Então não dava muita bola pra isso, sabe? Não dava muita moral pra ele. Você era cabeça fraca? Sim, queria saber de sair com os amigos, queria fazer as menininhas. E eu fui ver quem foi meu pai, depois que eu peguei uma idade, depois que eu comecei a entender realmente como a vida funcionava, como eram as coisas, entendeu? Ô mestre, os seus irmãos também são tudo cabeça, ou tem alguns aí que estão ainda tão cabeça fraca? Tudo chimpa. É mesmo? rapaz, vou falar pra você, eu tenho dois, né? Um tem 24, o outro tem 27. O de 24, até hoje ele não conseguiu se acertar na vida. Ele é um irmão mais novo, já dei conselho tudo pra ele. Só que, cara, ele não sei. Agora que ele arrumou um trabalho, arrumou uma namoradinha. Mas o menino com 24 anos, não tem uma carteira de motorista, não tem uma moto, ele não tem nada, ele não tem nenhuma bicicleta. Ele malemar tem roupa pra poder sair, entendeu? Sei. Tem um nome sujo, só tem oitava série, não terminou. Que isso, mestre? Não terminou nem o ensino fundamental, é desse jeito, cara. Entendeu? E o outro? O outro, um pouco mais velho, já virou pai. Não tá com a menina, obviamente, porque sabe como é que é essa piazada de hoje em dia, né? Ixi. Não tem muito juízo. E trabalha de motoboy, sabe quanto que ele ganha por mês? R$800, cara. Nossa, menos de um salário. Menos de um salário e tá tentando aí pra ver se arruma alguma coisa. Mas a gente sabe que o mercado aí tá difícil, tá complicado. Ele já tem o ensino médio e tal, mas só tem isso também, não quis fazer faculdade, não quis fazer nenhum curso o técnico. Seu irmão tá fazendo aquele negócio que eles estão fazendo do aplicativo aí, mestre, que diz que hoje em dia motoboy, eles trabalham via aplicativo agora. Exato, ele tá fazendo isso também, tá começando agora. Ah, então já ele vai acertar na vida, já. É, estamos torcendo pra isso, porque ele também tem uma situação complicada, né? Agora, sua mãe deve ser linha dura, porque aprendeu com seu pai, ela deve ser linha dura com finanças. Totalmente oposto. Ah, você tá brincando, mestre. É zoeira sua. Não, é sério, porque quem tomava conta de casa era o pai, né? A mãe sempre foi do lar, então ela sempre foi dependente do marido dela, então ela não sabia. Senta o pau no dinheiro. Só que assim, minha mãe teve uma relativa sorte, podemos dizer assim, porque quando meu pai faleceu, e como eles eram casados, meu pai já era aposentado, porque depois de um tempo que ele se aposentou, mas ele curtiu pouco a aposentadoria dele. Ele se aposentou também ganhando pouco, mas acho que com 5 anos ele faleceu, veio a falecer, né? Ele se aposentou por invalidez. Aí a pensão ficou pra ela, entendeu? Ah, tá. E ela era nova quando meu pai faleceu com 56 anos, minha mãe tinha 45, 44 anos. Nossa, nova mesmo. Muito nova. E eu também, na época que meu pai faleceu, foi em 2006, como eu também era chimpa, né? Igual meus irmãos, eu com 21 anos de idade. Meu pai faleceu em fevereiro, e em setembro eu fui lá e casei. Ah, meu Deus, mestre, não acredito. Como diz o outro, eu caguei, na verdade. Foi, Hernan, foi foda, cara, porque eu não pensei na época, deixei lá minha mãe com meus dois irmãos, o pai tinha acabado de falecer, aí eu achei uma louca lá, namorei 6 meses e a gente casou de papel passado, cara. Você foi morar na casa dela ou ela foi morar na sua? Eu fui morar na casa dela, junto com a sogra. Ah, meu Deus. Inclusive, eu conto essa história toda no meu blog, relatando tudo o que aconteceu. A gente ficou 2 anos casado. Ah, meu Deus. Foi tragédia. Foi, cara. Ainda bem que eu não tive... Filho. É, exatamente. Nós não tivemos filhos, para nossa sorte. Então, a gente não ficamos amarrados um no outro, né? Meu Deus. Assim, o casamento, Hernani, ele teve o lado ruim... Mas também teve o lado bom. Não, eu sei. Tem o lado, as histórias gostosas, né, e tal. Isso é legal também, eu sei. É, porque na época, assim, que ela fazia uma faculdade, eu trabalhava ainda na prefeitura, eu tinha a cabeça fechada. Cara, eu morria de medo de trabalhar em empresa privada. Porque falava-se assim, quem trabalhasse em empresa privada, particular, podia ser mandado embora a qualquer momento, você ia ficar desempregado, e na prefeitura tem estabilidade, que não sei o quê. Tanto que na época, pra você ter uma ideia, eu trabalhava sabe aonde? No cemitério. Ah. Se você sabe dessa história. Não, isso eu não tinha visto. Ah. Eu trabalhei no cemitério, cara. Eu já fui coveiro já, pra você ter uma ideia. E era um trampo foda. Ah, cara, é complicado, hein? Já arranquei muito osso pra fora também. Já enterrei muita gente. Viu coisa ruim? Não. Nunca viu? Cemitério é um lugar tão muito tranquilo, cara. Você não vê nada lá, é bem de boa. Mas não teve experiência sobrenatural? Não. Não? Não, no cemitério não. Entendi. Ô, mestre, agora vamos voltar lá. Aí, mestre, como é que foi o começo da agiotagem? Conta aí desde o começo. Então, aí eu comecei a guardar dinheiro e tal, aí eu vendi o carro. Aí agora vou ter que participar. Agora eu quero participar do blog do Pobretão, né? Eu criei o blog e fui começando. Eu falei, mas eu preciso alavancar esse caminho capital, muito pouco. Aí que é o interessante, Hernani. É aquela frase, quem tem dinheiro faz dinheiro. O que, que eu pensei? 11 mil, 12 mil aplicado na poupança não rende nada. Então eu preciso estudar outras formas de rendimento que seja mais atrativo. Aí comecei a estudar tesouro direto, CDB, essas coisas. Aí eu pensei também, eu poderia fazer empréstimo. Por quê? Olha que conta simples. Se você deixar 100 reais na poupança durante um mês, chega lá no final do mês, vai ter lá 100 reais e 50 centavos. É uma mixaria, é muito pouco. Concorda? Concordo. Beleza, aí o que eu tava pensando? Bom, se eu fizer empréstimo e cobrar uma taxa de 10%, vai dar 110. Eu acho que vai ser viável. Eu vou fazer o teste. Aí eu comecei a comentar com o pessoal do trabalho. Olha, precisar de um dinheirinho aí, eu empresto. A jurinho baixo, não sei o quê. Daquele migué, né? Juro baixo, 10%. Nunca é baixo. É. Aí o pessoal, beleza. Aí passou um tempinho e já veio, ô mestre, empresta aí pra mim... 100ão, 200ão, preciso pagar tal conta, não sei o que, não tinha dinheiro pra pagar. Eu arrumava lá 100 reais Imagina, 100 reais pra ganhar 10, se ele ganhava só 50 centavos na poupança... Compensava. Cara, e muito. Mas o risco era insanamente alto, você tem que admitir. Não, não é. Sabe por quê? Por quê? Apesar do empréstimo ser só feito no gogó, era igual ao meu pai também, a mesma coisa. Mas era só pra nego absolutamente confiável, ou você chegou a correr alguns riscos? Não, aí é que tá, eu só emprestava pra gente conhecida, que eu sabia que tinha um trabalho, que tinha uma renda, e tinha uma boa reputação, que nunca... pessoas que nunca deu calote zona de, não é zona do cara chegar na porta da sua casa, bater uma palma aí e sair com o dinheiro, não. Não. É só pra conhecido, pra familiar, entendeu? Sei. Assim que eu comecei a alavancar patrimônio, aí eu deixava um pouco em casa, como eu falei, como você comentou, guardava dinheiro em casa justamente pra isso. Às vezes ia lá um primo meu, ô mestre, precisa de quinhentão. Eu falava, ó, você quer pagar em quantas vezes? Ah, quero pagar em duas. Então é seiscentão, beleza? Ele, beleza. Aí fechava com o cara, ele pegava lá os quinhentão, em dois meses me devolvia R$600, ganhava cemão aí brincando. Ô mestre, mas que massa, cara, que legal, cara, muito legal. E foi assim que eu consegui alavancar o patrimônio, aí comecei a participar do blog do Pobretão e comecei a guardar mais dinheiro. E aquele detalhe, Hernani, dinheiro chama dinheiro, olha que interessante. Quando você tem um certo capital disponível, começam a aparecer as oportunidades para você. Por exemplo... É, eu sei que você comprou um terreno, eu sei disso. Não, eu não comprei o terreno, eu tenho um terreno que ficou de herança do meu pai. Desculpa, perdão, você construiu no terreno, perdão. Também não. Caralho, então eu tô tudo errado. Eu tinha a ideia de construir no terreno, só que eu acabei abandonando essa ideia por enquanto. Ah, você não, então não foi pra frente? Não, eu não construí, mas eu tenho essa ideia ainda, só que ela tá na gaveta por enquanto. Certo. Então, aí, Hernan, aí com dinheiro na mão, né, é solução. Aí começa a aparecer as oportunidades. Por exemplo, eu tinha lá um capital disponível, aí aparecia um colega meu, um primo meu. Ah, mestre, eu tô com uma motinha aqui e eu preciso vender ela, tô precisando de dinheiro. Ela vale 5 conto, mas tô precisando de uns 3,5. Eu falava, ó, te dou 3 na moto à vista. Porque eu tinha o dinheiro, né? Foi ah, lá, tá, legal, legal. Comprar? Eu já ouvi falar disso, mestre. Diz que, por exemplo, o cara tá pedindo... Vamos supor, isso aí, mestre, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque isso aí é muito importante. Às vezes o cara, pra viajar, tá precisando, por exemplo, vender os móveis da casa dele lá, vamos pra um armário e tá querendo vender por 1.000. Ele precisa viajar urgente. Diz que se você tiver o dinheiro na mão e chegar lá e falar, ó, dou 500, diz que o cara vende porque é desespero, não é isso, mestre? Exatamente, cara. É onde você acaba ganhando dinheiro com isso. Porque você compra por um preço bem abaixo do mercado e revende depois. Porque hoje você tem o LX pra te ajudar, as próprias redes sociais. Você vende rápido, cara. Então é um dinheiro de giro rápido, sabe? Entendi. Aí eu comprei a moto dele por 3, vendi por 5. Ganhei 2 mil nessa brincadeira. Entende? Assim, rapidão. Aí continuei guardando meu dinheirinho e tal. Aí comecei a ter um dinheiro relevante, já cheguei nos 30 mil. Aí, na empresa onde eu trabalho, a cada 3 anos, ela leilou os carros dela. Independente do estado do carro. Geralmente os carros estão novos, entende? Porque são pessoas de escritório que utilizam, não é carro que fica sendo batido por peão. Aí apareceu a oportunidade de um carro lá, na época era um Gol. É um Gol G6, 1.12, completo, top, top, top. Cara, eu arrematei o carro deles por 22 mil, no dinheiro, né? E vendi por 27. Assim, ganhei 5 mil assim. Brincando. Brincando, rapidão. E conforme você vai guardando dinheiro, vai aparecendo essas oportunidades. Daqui a pouco aparece um terreno pra você comprar, daqui a pouco você tem dinheiro pra comprar uma casa. É onde você consegue crescer, cara. Mas tudo começou com 100 reais. Aí atualmente eu vi que você tá com 22. Essa queda foi por causa do acidente que você teve ano passado? Essa queda foi por causa do acidente e por causa também das criptomoedas. Ah, porque... meu Deus, como é que foi essa história, o mestre? Eu entrei nesse mercado no final de 2017, quando o Bitcoin deu aquele boom, aquela explosão pra cima, né? Aí eu tinha colocado 20 mil lá e eu vi meus 20 mil virar 80, coisa de um mês e pouco. Nossa, caralho, sério? Sério? Falei, esse negócio é bom, né? O negócio só crescia, o Bitcoin tava disparando. Aí eu fui lá e coloquei mais 20, coloquei 40. 40 contos que eu tinha disponível em caixa. E o negócio tava subindo. Aí em janeiro começou a cair. Mas como as criptomoedas, elas oscilam bastante entre altos e baixos, eu fui deixando. Ah, eu tava 100 mil, eu cheguei a ter 100 mil reais de patrimônio. Tava 100 mil, baixou. Caralho, mas por que você não tirou nessa época, mestre? Então, porque como o negócio só crescia, diminuía e voltava, eu falei, vou deixar, né? Ah, meu Deus. Porque até então, pelo que o pessoal falava, Bitcoin ia passar dos 100 mil dólares tranquilo. Aí fui deixando, aí fui vendo o negócio, foi caindo. Falei, agora eu não vou tirar também. Foi caindo. Hoje, os meus 40 mil, se eu for vender tudo, não tem 10 lá, hoje. Tá brincando, mestre. Pelo valor que tá o Bitcoin atualmente e outras criptomoedas que eu também investi. Que depois do Bitcoin, eu comprei outras criptomoedas também, pra poder diversificar o portfólio. Ai, meu Deus, mestre. Não brinca, cara. É um dinheiro que eu gastei quase 5 anos pra juntar. Eu mudei meu mindset porque eu era bem avesso ao risco, entendeu? E eu virei a chave, só que virei a chave muito forte. Entendi. Coloquei o dinheiro lá e hoje tem uns 10 mil reais, mais ou menos. Só que é assim, cara. Mas tá lá, né, mestre? Uma hora, quando voltar, tá lá também. Ah, tá lá, Hernani. Só vende quem perde. Só perde quem vende, né? Não é verdade? Então, como eu não vendi, estão lá. Bitcoin tem possibilidade de ultrapassar 100 mil dólares, segundo alguns analistas, especialistas, entusiastas do mercado, entendeu? Eu também acredito bastante na tecnologia. Então tá lá, cara, a hora que subir, vai subir com força, daí não vou marcar bobeira e vou arrancar o meu. Ah, pelo amor de Deus, mestre, não brinca mais não. Mas aí pra você ver que interessante, o cara que nunca teve nada, comecei a guardar uma graninha, modesta, e foi indo, cheguei a bater 100 pau. Cara, é muita grana pra quem ganha pouco. Eu ganho pouco hoje. Meu salário não é bom. Meu salário é baixo. Entende? Ah, sei. Pra você ter investido tudo isso aí, você é patrão já mesmo. Para! Não, Hernani, pior que não, cara. Hoje eu não ganho mais do que 2 contos, cara. É 2 mil, 2.300. E a agiotagem hoje em dia tá dando quanto pra você? Cara, eu dei uma parada com a agiotagem por conta do acidente que eu sofri, né? E eu tive que comprar um veículo para me poder andar, porque eu não quero mais moto. Eu vendi minha moto, eu não tenho mais. Eu tive que comprar um carro um pouco mais novo, para ter, além de conforto, ter segurança e não ter problema com manutenção, né? Então eu gastei parte do patrimônio com o carro também e as criptomoedas, que eu tenho uns 40 mil mobilizado nela. Então hoje eu tô com pouco caixa para fazer empréstimo. Eu faço, mas eu faço pouco. É 300 pra um, 500 pra outro, 200. Mas eu não devo ter 5 mil aí hoje em dia girando aí na mão dos outros, não. Ô, mestre, você podia contar algumas histórias aí de problema que você teve com a agiotagem? Teve algum malandro que tentou te enrolar? Ou teve algum que não quis pagar? Ou teve algum que deu trabalho, que você teve que dar uns gritos? Como é que foi? Até hoje, Hernani, eu só tive problema com uma pessoa na agiotagem. E era parente ainda, inclusive. Somente uma pessoa que, inclusive, ele não me pagou, cara. Ah, meu Deus. Só que como era a merreca, eu deixei pra lá. Foi assim, um primo meu, que não mora aqui, mora em outra cidade, longe. Eu caí na besteira de comentar com ele, um dia que tava na cidade dele lá, conversando e tal, falando, faço os empréstimos pessoal lá onde eu moro, não sei o quê, paguei um dinheirinho. Aí ele é mesmo, eu falei, cara. Hoje em dia você não fica falando pros outros não, né, mestre? Pelo amor de Deus. Não, hoje em dia não. Aí passou o quê? Eu vim embora e tal, passou acho que um mês ou dois, ele me mandou uma mensagem. Ô mestre, não sei o quê, eu precisava de um dinheiro emprestado aí, você me arruma uns 1.200 reais? Eu pensei, pô, cara, é primo meu, cara, mas 1.200 conto, nunca emprestei pra ele, eu vou falar que eu não tenho. Falei, ô fulano, sinto muito, cara, mas eu tô sem capital agora, eu tô sem caixa, e não sei o quê, só tem 200 aqui, né? Daí falou assim, serve esse 200 mesmo, já me ajuda. Falei, nossa, pra quem queria 1.200, eu pensei, né? Já, duzentão já ajudaria? Falei, vou emprestar pra ver, né? Duzentão não vai me matar. Peguei e mandei o duzentão pra ele. Disse que ia pagar no mês tal. Isso foi acho que em 2016, cara. Até hoje, não me pagou. Eu chamava ele pra conversar no WhatsApp, porque ele mora longe, né? Eles conversavam, falavam que tava desempregado, que não sei o quê. Aí teve uma vez que a mãe dele veio pra cá passear. E na época que a mãe dele veio pra cá, ele tinha mandado uma mensagem pra mim, coincidentemente, né? Quando a mãe dele tava aqui, ele falou, olha, mestre, vou te pagar mês que vem que eu tô trabalhando. Eu falei, beleza. Depois a mãe dele foi embora, e acho que ele ficou preocupado, eu falar com a mãe dele que tava me devendo, que não sei o quê. Ah, né? Que filha da puta, mestre. É, mas ele não pagou não, cara. Só que assim, é um primo que eu considerava bastante, sabe? E não é por questão de dinheiro não, porque dizentão, sabe, cara, é mixaria, entende? Assim, pra mim é muito dinheiro, mas eu entendi o que você quis dizer. Só que é a falta de consideração da pessoa. Mas você não chegou a dar uns gritos com ele e falou, ô, caralho? Não, cara, eu falei com ele numa boa, nunca precisei fazer isso com ninguém, entendeu? Até porque eu não consigo ter essa natureza um pouco mais violenta. Eu sempre fui uma pessoa muito calma. Conversei com ele numa boa, depois ele ficava desconversando. Eu peguei e abandonei, deixei pra lá, nunca mais eu vou ajudar. Se precisar de mim agora, pode morrer. Depender de mim, vai morrer, entendeu? E é complicado. Depois, tempo atrás, eu fui passear. Eu fui lá na casa da mãe dele por causa da mãe dele, do pai dele, entendeu? Mas se fosse por ele, eu não tinha ido. E você viu ele? Vi ele, ele veio me cumprimentou. Eu fui educado, conversei com ele, cumprimentei. Só que assim, não tem mais aquela amizade que a gente tinha, porque a gente era amigo também, sabe? Desde a infância, mas não teve mais aquela amizade. Pra mim acabou. Nossa, mas cara. Que cara idiota, perdeu um amigo por causa de 200 reais, cara. Cara, de 200 reais. Se o cara tivesse falado pra mim, olha, eu não tive condição de pagar, ele me desculpa, não sei o quê. Mas não, cara, nem isso, entendeu? Então, pra mim acabou, cara, morreu. Mas pra mim isso é muita sacanagem por causa do seguinte, mas porque eu que sou um fudido, eu passei muito aperto, você também. Apesar que você passou mais aperto que eu, inclusive. A gente sabe o custo que é o nosso dinheiro pra conseguir, né, ô mestre? Você sabe como é que é sofrido, cara. Quando o cara faz uma picaretagem com a gente, é uma canalice sem precedentes, porque a gente sabe como é que é sofrido, né, ô mestre? Fala aí. Hernani, realmente, cara, não é fácil, porque, por exemplo, o meu trabalho é foda, cara. Eu não trabalho... Não é o trabalho de peão, o trabalho físico, só que é o trabalho que tem muito desgaste... da cabeça mesmo. Porque, veja bem, onde eu trabalho, eu não fico só em um horário fixo, no horário comercial de segunda a sexta. Eu trabalho nos três horários. Eu trabalho uma semana de manhã, uma semana à tarde, uma semana à noite. Quando eu trabalho à noite, bicho, é um sofrimento, porque eu não consigo dormir durante o dia. Eu fico o dia inteiro em casa tentando dormir, eu fico igual um zumbi. Não consigo dormir, chego à noite lá, tem que trabalhar, cara. E você trabalhar à noite com sono, com vontade de dormir e não poder, cara, é horrível. É horrível. Ah, meu Deus. Entende? Então é um dinheiro que não vem fácil, é um trabalho desgastante, trabalho sob pressão, entendeu? Então é complicado quando acontecem essas coisas com a gente, da pessoa dar um balão, entendeu? Porque não é fácil ganhar dinheiro não, cara. Ô mestre, agora dica pros ouvintes, vamos lá. Como que o ouvinte vai fazer pra ele... Ó, eu, por exemplo, eu tô fudido, totalmente desestruturado financeiramente, apesar que eu gasto com o programa aqui, inclusive muitos ouvintes estão querendo ajudar. Em breve eu vou abrir alguma coisa aí, porque eu tô gastando muito com o programa, eu tenho que pagar servidor todo mês. Vamos lá, ô mestre, eu, os ouvintes, como é que vai começar o começo da estruturação financeira rumo ao sucesso? Como é que começa? Vamos lá, mestre. Começa, primeira coisa, você tem que ter uma renda. Você tem que ter um trabalho, tem que ter um salário. Concordo. Bom, beleza. Segunda coisa, senta na cadeira, papel e caneta, anota tudo o que você tem de conta para pagar. Tudo. Água, luz, telefone, comida, todos os seus gastos. Se tiver passando o seu salário, os seus gastos ultrapassando do seu salário, você tem que cortar. Ou você arruma a segunda fonte de renda, entendeu? Arruma tempo para ter uma segunda fonte de renda, ou você começa a cortar custo. Você cortou o custo, começou a sobrar, vai aguardar o que sobra. É o que eu falei no começo, você tem que primeiro se pagar primeiro. Ah, sobrou 20 reais, guarda os 20 reais, entendeu? Mês que vem sobrou 50, guarda os 50. Primeira coisa, você tem que... Outra coisa também, depois, você tem que eliminar suas dívidas. Você não pode começar a guardar dinheiro sendo que você tem conta para pagar. Por exemplo, você está devendo no banco. Você comprou uma roupa na loja, você comprou um armário, um guarda-roupa, uma TV. Você está pagando prestação. Não, então vai lá, quita tudo o que você deve. Tenha só suas despesas necessárias, que é água, luz, comida e tal. Para depois sim você começar a guardar dinheiro. Começa de pouco. 100 reais, 200 reais, vai lá e coloca na poupança. mais importante do que você do que você guardar é você ter o hábito. Você tem que ter o hábito de guardar dinheiro todo mês. E outra coisa, Hernani, não é o tanto que você ganha, é o que você faz com o que você ganha, entendeu? Entendi. E outra coisa, como é que tem que ser a questão de com alimentação? Então, sempre comer em casa. Comer em casa, pegar promoção no supermercado. Outra coisa, supermercado, cara, é um vilão. Você tem que tomar muito cuidado quando você vai no mercado. Por quê? Você está em casa, você tem que fazer o almoço e faltou ingredientes para você fazer a sua comida. Você vai com uma lista já só do que você vai pegar no mercado. Nunca pegue mais do que você precisa. Por exemplo, você precisa comprar óleo e mais tomate. Você só vai no mercado comprar óleo e mais tomate. E mais um detalhe, nunca, parece até besteira, mas é verdade, nunca vá ao mercado com fome. Porque se você for com fome, bicho, você vai querer comprar um monte de coisa. Aí você tá fudido. Rapaz do céu. Aí você vê aquele cheirinho, um salgadinho, aqueles pão de queijo, você já fica louco, você vai e compra, entendeu? Puta merda. E no fim você acaba até jogando fora, porque depois sobra e não sei o quê. E essas coisas que você joga fora, cara, você tá jogando dinheiro fora, entendeu? Verdade, verdade. Mestre, a caminhada do JPBF, por exemplo, com relação amorosa. Como é que hoje em dia você lida com relação amorosa? Como é que funciona? Bom, como eu disse no começo, eu era bem cabaço com relação à mulher, né? Aí fui aprendendo com o tempo, com os amigos, vendo como é que o pessoal fazia para abordagem, lendo algum material na internet. E é uma coisa que vai desenvolvendo, sabe, Hernando? Depois que eu casei também, aprendi bastante coisa, né? Você tem que ver que mulher não é tudo aquilo não, cara, entendeu? Você não pode colocar a mulher num pedestal. Não. Você tem que se valorizar primeiro e se cuidar, ir na academia, entendeu? Dar um talento no corpo, cuidar do cabelo, comprar uma roupa bacana também, sabe? Você tem que ser atrativo pro mercado feminino, entende? Você tem que saber se vender, sabe? Sim. E criando amizade com o pessoal, se aproximando dos colegas. Aí os colegas já tem as primas, já tem as amigas, vai pegando aquela amizade, e de repente pode acontecer alguma coisa. Quando você menos espera, cara, você encontra uma pessoa bacana aí, entendeu? Hoje em dia eu namoro já faz 8 anos, tenho uma namorada. Já tem bastante tempo que eu namoro essa pessoa. É uma moça muito séria, de família, família evangélica, sabe? É uma moça frugal, porque eu ensinei ela a ser frugal, que ela não era, ela era bem gastona. E eu fui, conforme eu fui aprendendo as coisas, eu fui passando pra ela, entendeu? Ela também junta os patrimônios dela ou não? Junta também. Ela tem um dinheirinho legal guardado que eu ajudo ela a administrar também. Todo mês ela vai lá e coloca o dinheiro na minha mão e fala, olha, guarda pra mim esse dinheiro. Eu vou lá e guardo, aplico pra ela, entende? E ela é tão mão de vaca quanto eu hoje em dia. É? Eu costumo dizer que eu criei um monstro, cara, porque ela é bem mais econômica do que eu, cara. E pra ela ser evangélica, ela faz isso aí no culto com ela ou não? Não, assim, ela é de uma família evangélica, só que ela não vai, entende? Quem vai é os pais dela, entendeu? Ah, entendi. Ela fica mais em casa, ela prefere ficar em casa tranquila. É uma moça caseira, gosta de ficar comigo aqui assistindo filme, assistindo série. Mas você pretende casar? Já tá marcado, Hernani. Ah, você tá brincando, mestre. Informação de primeira mão pros ouvintes aí. Caralho, mestre, que foda, e aí? O mestre Centavos vai casar e você sabe que isso é um assunto polêmico aí, não é verdade? Eu sei, os ouvintes vão ficar tudo bravo aí. Polêmico, eu já fui casado 2 anos, eu sei como que é o negócio. Só que se fosse tão ruim, eu não tentaria casar de novo. Só que é o seguinte, essa vai ser a última também, cara. Não deu, não deu também. Cara, vou ser bem sincero, se não der certo com essa, não dá com mais ninguém. Porque não vou falar que a mulher é exceção, que todo mundo fala, entendeu? Não é, só que é uma pessoa que eu conheço já, namorei 8 anos, então eu conheço todos os defeitos, as qualidades, sei como que vai ser minha rotina com ela, entendeu? Sei qual que é a linha de pensamento que ela segue, o que ela quer pro futuro, a gente tá em sintonia com isso, e então tem tudo pra dar certo, por isso que eu vou tentar a vida com ela, entende? Muito bom. E se não der certo, bola pra frente. Mas daí... aí como é que vai ser? Você vai construir uma casinha? Como é que vai ser? Então, cara, é, a princípio a gente vai... É, eu vou morar aqui no fundo da casa dos pais dela, tem uma casinha aqui já, entendeu? É separado, a gente já tem a casa pronta, já montada, a gente não vai ter gasto com nada, porque já tem tudo. Vamos tentar a vida, é um lugar, a gente vai morar num lugar muito bom, é perto tanto do meu trabalho como do trabalho dela, entendeu? Tem toda uma estrutura aqui na região. É, e tem o conforto que um lar precisa, né? Tá tudo encaminhado. Entendi. Ô mestre, eu sei que seu tempo é muito corrido, eu sei, mas só pra a gente terminar aqui, fechar com chave de... inclusive, eu sei que se possível, você vai voltar aí em breve, pra gente gravar mais sobre finanças, mas só pra fechar, eu sei que você já escreveu sobre o assunto, mas é que falado é diferente de escrito, você sabe disso? Você poderia, se não puder também, não tem problema não, mestre. Você poderia contar como é que foi a história do primeiro casamento seu que fundou? Posso? Então vamos lá. Então, cara, essa pessoa, eu conheci ela na rua, no trabalho, né, porque eu trabalho na prefeitura. E foi indo, a gente começou a namorar e um belo dia, ela, vamos casar? Eu peguei e falei pra ela, vamos. A gente pegou e casou. É, como eu disse no começo, caguei, né? Aí eu fui morar junto com a minha ex-sogra, que só morava ela e a mãe dela na época. A sogra era ruim ou não? Rapaz do céu, vou te falar uma coisa, hein, Hernani. Sabe aquelas velhas, aquelas sogras das piadas? Ah, sei, fé da puta. Essa era minha. Era ranzinza, cuzona. Cara, é tudo mais um pouco. Nossa. Cara, eu lembrando agora, me dá três tipos de... Meu Deus do céu. Então, aí a gente foi morar junto, na mesma casa, dividimos lá o imóvel. Certo. E até aí a mulher tava um docinho com você. Tava, uma belezura, né? Aí, convivendo junto e tal, e trabalhando, e teve uma época que a minha mulher ficou desempregada, e era eu sozinho ganhando salário mínimo pra sustentar tudo eu como ela. A gente tinha um centavo pra guardar de dinheiro pra nada, nem pra sair, nem pra guardar. É, passei uns mal bocados, cara. E até teve uma época que eu resolvi abrir um bar junto com ela. A gente tocou um boteco, botecão mesmo raiz, de ele pinga pra bêbado. Tinha pinga, tinha mesa de sinuca. Ovo colorido? Fliperama, isso, churrasquinho, moda de viola. Era um bar até animado, cara. Mas então você ganhou dinheiro? Olha, eu vou falar pra você, na época eu abri, eu tinha de estoque umas 6 garrafas de pinga, umas 12 garrafas de cerveja. Quando a gente vendeu e resolveu fechar, já tinha as 12 garrafas de cerveja, tinha as 50 garrafas de bebida de tudo quanto é jeito. Só que a gente resolveu fechar porque a gente tava brigando demais, eu e minha ex-mulher. A gente tinha tempo pra sair. Final de semana eu tinha que ficar com o bar aberto, porque é quando dava movimento. E segunda-feira a gente fechava pra descansar, mas segunda-feira não tinha nada pra fazer. Aí começou a ter as brigas. Mas aí é um pouco por causa que ela era cabeça fraca também, será que não, mestre? Ah, tanto eu como ela também. Eu tenho uma parcela de culpa nisso também, né? Porque é complicado. Ainda mais a gente sendo casando novo assim, a gente não tem maturidade, né? Pra saber separar as coisas. Sei. Aí juntava a véia da minha ex-sogra pra encher o saco. Cara, eu vou falar pra você, aquela véia era o cão, hein? Olha, domingo, de manhã, dormindo na cama, descansando, eu e minha ex-mulher, de repente essa véia vai me bate na janela. Mestre, vem aqui! Olha meu chuveiro que queimou! Ah, vai tomar no cu, mestre. Não, vai tomar no cu. Sério? Sério? Tô falando. Ou então, mestre, vem aqui me levar lá no mercado, comprar os negócios, não sei o quê. E aí, mestre? Rapaz, lá vai eu pegar essa véia. E botar em cima. Você nunca estourou uma vez e falar, dá licença, eu trabalho, eu não sou vagabundo, não. Já, mano, eu tomar naquele lugar já umas par de vezes, já. Já estourei com ela assim. É, aí imagina, eu pegar aquela véia, pesava uns 120 quilos, brincando. E eu tinha uma 125 YBR na época. Colocar aquela véia na minha moto. O bicho chegava quase a empinar, cara, pra sair com aquela véia. Nossa. Pra levar nos lugares que ela pedia, mexia o saco. Toda hora arrumava uma coisa pra mim fazer. Um negocinho pra arrumar na casa, isso, aquilo. Era um pé no saco. Que situação, filha da puta, mestre. E pra fechar, Hernani, ainda, depois que eu separei da minha ex-mulher, Porque essa minha sogra e sogra é o seguinte, ela tinha bens, ela tinha um patrimônio legal, ela tinha essa casa que a gente morava, tinha uma outra alugada, o bar que eu tinha aberto era dela, o salão era dela, tinha mais um salão, um barracão do lado também, enorme, alugada por uma marmoraria. Sei. É, tinha um apartamento em São Paulo. Então a velha tinha bens. Bastante. Cara, eu separar da minha ex-mulher, essa velha me bate as botas. Era pra você ter ganhado. Ah, se eu tivesse junto, eu tinha entrado na grana, né? A véia me deu um pinote. Até nisso ela me sacaneou, cara, você acredita? Mas, ô mestre, a briga foi só por causa da sogra ou a mulher também foi babaca? Sacaneou também? A minha ex-mulher, ela era muito ciumenta, ao extremo. Tanto que eu não podia sair do trabalho e passar na casa da minha mãe por 5 minutos, que ela já rateava, já brigava comigo. Era desse nível. Nossa, mano. Eu tenho noção. Aí, o motivo da nossa separação foi o mais banal possível, mas tem que ter uma fagulha pra poder estourar, né? Eu tava em casa, um dia, tava fazendo a barra. Aí ela chegou do trabalho, ela foi abrir a porta, ela não conseguiu, porque a minha chave tava pro lado de dentro. Aí eu peguei e fui lá e abri a porta pra ela. Aquilo foi motivo pra ela escandalizar e falar um monte de merda pra mim. Que não sei o que, eu peguei e falei, quer saber? E se foda essa porra, tô indo embora, tchau. E fui, pra nunca mais voltar. Você aí era casamento com papel passado ou foi só na... Não, é casamento papel passado. Aí depois que a gente separou, a gente conseguiu, a gente entrou num acordo, a gente participou de um programa que tem aqui na... que eu moro em Maringá, né? Aqui na cidade de Maringá. É, que tem uma vez por ano que você consegue casar, separar de forma gratuita. Eu não gastei nada pra poder separar, não gastei nada na separação. Nem eu nem ela, a gente se separamos numa boa, cada um foi pro seu canto e acabou. Nunca mais procurou você? Mas nunca mais. Ó, pra você ter ideia, quando a gente separou, ela me procurou só uma única vez, acho que uma semana depois. Perguntou como é que eu tava, falei que eu tava bem, que eu tinha saído, tinha dado um rolê. Pronto, nunca mais, sumiu. Nossa, mãe, que cilada que você entrou, hein, mestre? Pois é, Hernani, cara, vou falar pra você, eu aprendi muita coisa com esse casamento. Mas hoje essa menina tá patroa, tá ricona. Olha, eu não sei dizer que ela, não vou falar pra você que ela tá rica, porque ela tinha mais dois irmãos, né? Então ela teve que acabar aqui dividindo a herança com os outros dois, né? E pra você ter uma ideia, a minha velha era tão ruim, que uma das irmãs dela, que morava na mesma cidade, não via a própria mãe há mais de 10 anos, porque era tretada com a mãe. De tanto que a mãe era o capeta. E ela só apareceu lá no dia, depois do velório, pra dividir a herança. Nossa, mãe. Aconteceu isso aí, cara. E depois fui tocando o bar, fui tocando a vida. E hoje tá forte. Hoje estamos tentando, né, se reerguer de novo. Você não vai fazer aqueles festão de aniversário pra encher boca de parente, não, né, ô mestre? Ou vai? Aniversário de casamento? Perdão, desculpa. Festa de casamento, aquelas festas gigantes. Você não vai fazer isso, não, né, mestre? Mas de jeito nenhum, cara. Parente vai, come na festa de casamento, mestre, sai falando pros outros. Ih, o salgadinho tava frio. O doce tava ruim. Xiii. E pior que a parentada tá enchendo o saco. E a festa, mestre? Não, vai ter festa não, cara. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma viagem, eu e ela apenas. Ah, e assim, Já tá tudo pago, já, inclusive a gente vai pra Recife, pra conhecer lá o litoral. E vai ficar uns dias lá e vai vir pra casa e começar e continuar com a vida de guardar a grana. Porque tanto o meu objetivo quanto da minha futura esposa é a independência financeira. É ter o dinheiro lá guardado que rende o suficiente pra gente poder viver uma vida tranquila sem precisar se matar no trabalho, entendeu? Entendi. Meu objetivo e o dela tá em acordo. Bom, Hernani, uma coisa que eu queria falar, a gente acabou não comentando aqui, foi sobre o grupo do Pobretão. Você chegou a acompanhar também, certo? Sim. Então, aí você chegou a participar da página do Facebook dele, o Vida Ruim de Pobre? Não, essa época eu ainda não tinha acesso ao Facebook ainda. Ah, você não tinha acesso ainda? Não. Rapaz, vou falar pra você. Ali no grupo dele tinha muito cara. Tinha muita gente bacana, muito cara inteligente, sabe? Tinha os betas, né? Que era normal, mas tinha os alfas também. Que participava do grupo. Porque o Pobretão, ele tacava o pau nos alfas, né? E os beta não. E, cara, e dentro desse grupo tinha uma galera que era muito participativa, que era muito legal. Tanto que dentro desse grupo do Vida Ruim de Pobre, o pessoal criou um grupo no WhatsApp. Cara, e foi só os melhores pra lá, cara, nesse grupo. Só tem cara louco lá, cara. Só no Cardenal. Hernanes, vou te contar, rapaz, é cada história que esses caras já aprontou, velho do céu. Ó, pra você ter uma ideia. O fundador do grupo lá era um advogado que fundou o grupo. Acho que a gente tava com. Estamos em 26 membros lá hoje. É. Né? Esse cara, cara, ele era o único cara que era esquerdinha do grupo, era esse cara. Sei. E você acredita, ele foi banido do próprio grupo que ele criou, cara. De tanto que ele aloprou, velho, esse cara, ele foi banido. Ó, dentro desse grupo tem um juiz. O cara é juiz, realmente. Juiz. A gente chama ele de Yakuza. Sabe japonês anão? Sei. É ele. Japonês anão. Pensa num cara zoeiro, cara. É. O cara troll pra caramba. Nesse grupo tinha um pastor também, ele acabou saindo do grupo. O pastor, velho. Tudo veio do grupo do Pobretão. O pastor era uma figura, bicho. Ele metia as real na igreja. Quando ele ia pregar, ele metia as real. Ele falava que casamento não prestava, que não sei o quê, que mulher tinha que só zoar e pá. Pastor. Você tem uma ideia, tem uma vez que ele capotou o carro, ele fez uma selfie e postou no grupo. Loucão. Pensa numa figura. Tinha um outro lá, cara, esse era alfa. O cara ganhava 18 pau, 18 mil reais em São Paulo. O cara era programador, dos bons. Ele pediu as contas, foi embora pro Canadá. E esse cara, ele, nessa queda das criptomoedas, não sei se você ouviu falar de um caso, uma criptomoeda chamada Highblock. Não, o que que foi? Essa criptomoeda só se comprava numa corretora, chamada Bitgrail. E eu tinha comprado essa moeda lá também, e algumas outras pessoas do grupo, e esse cara. Aí essa corretora, ela abriu falência, cara. Ah, meu Deus. O cara falou que roubaram ele, que não sei o quê. E esse colega nosso perdeu 700 mil reais em criptomoedas. Ah, meu Deus. Você acredita nisso? Cara, a minha sorte, eu tinha acho que 20 pau lá, cara, em criptomoeda. A minha sorte, cara, foi que esse mesmo cara, ele me ajudou a tirar minhas moedas de lá, entendeu? Pra deixar em outro local reservado e não tirou as dele, deixou a dele. Ah, meu Deus do céu. Foi lá e perdeu 700 pau, mas o cara ainda tá bem de vida, tem mais de 1 milhão em patrimônio. Hernani, 25 anos, cara, imagina, 25 anos de idade. Tá bem de vida. Rapaz do céu, esse era um alfa. O Pobretão ia excomungar um cara desse. Tem um outro, o outro é uma comédia. Tem um Tite também, cara. O Tite, esse cara, ele parece que ele perdeu o pai dele. Ele é tretado com a mãe dele, velho. Cara, ele parece que um negócio de herança, que era pra mãe dele passar a herança dele, a mãe dele pegou e... Tomou. Pegou a herança dele, tomou dele, não quis passar e não sei o que, ele tá processando a própria mãe. Tá uma briga fodida na justiça por causa disso. E esse Tite, ele fez de pra expulsar a mãe dele da casa dela, que ele morava junto com ela, tanto a mãe como a irmã. E aí? Que era, rapaz, eram as duas contra ele. Cara, esse cara já fez cada coisa. Ele já jogou sal na caixa d'água pra zoar a água da casa. Caramba! Passava graxa na maçaneta do carro, furava o pneu do carro delas, até conseguir fazer as meias sair de casa, velho. Ô, Messi, eu quero pedir um favor. Aqui no programa a gente fala muito sobre isso aí, mãe narcisista, mãe fé da puta, pai fé da puta. Eu acho importante, não é porque eu não... Eu valorizo muito a família, viu, Messi? Não é isso não, mas é porque eu acho importante expor que tem família que é canalha. Fala pra... Você tem meu WhatsApp, fala pra esse... Eu tô falando no ar aqui já, se ele estiver ouvindo aí. Pode passar o WhatsApp pra ele. Opa, tivemos problema técnico aí, sumiu aí o sinal, mas voltando lá. Aí teve esse maluco que teve esse problema com a mãe, inclusive já tá convidado a vir aqui, se quiser pode passar meu número pra ele. Além desse, qual outro que tem de louco lá? Esse aí foi o Tite. Então, Orna, tem também o famoso Rafael da Gorda lá pra nós do grupo. Esse Rafael da Gorda, velho... Ele é uma figura, ele pegava uma gorda mesmo, gorducha. Ele conheceu no Badu, ele levou ela embora depois do que ele ficou com ela dentro de um Fusca. E ele falava que era um Fusca dentro do outro Fusca, tão gorda que a mulher era. E esse cara hoje, depois largou da gorda e tal, ele acabou virando, virou vendedor de maquiagem, cara. O cara tá ganhando uma nota com isso. Rinode, vendendo não? Vendendo produto no Mercado Livre. É aqueles Rino... Não. Oi? Não, não, não. Coisa não, séria. Não importa, da China lá, os negócios lá. Isso, e tá ganhando dinheiro. Olha só. Bom com isso, cara. E... Só que atualmente aconteceu uma fatalidade com ele, que ele... Os caras falam que é praga da gorda, mas você acredita que ele teve que arrancar as bolas fora, velho? Ah, deu acho que um problema lá, não sei se foi câncer ou o que que era. Teve que arrancar as duas bolas fora, bicho. Coitado, cara. É, velho. Olha pra você ver as coisas que acontecem. Meu Deus. Com os cara. Tem um outro que... Tem um outro que mora em Santos. O cara tem um trabalho bacana lá no Porto e... Domingo pra fazer uma renda extra, o cara vende frango assado e tá ganhando dinheiro legal com isso também, porque ele fala que ele trabalha só aos domingos, 3 horas por dia, a máquina assa e fatura um dinheirinho legal com lá. Frango assado. Tá cortando também, cara. Olha só. Com frango assado. Aí outra figura do grupo lá é o Buda. É o Buda porque esse cara ele comprou o Bitcoin na época certa, vendeu na época certa. O cara enricou, foi embora para os Estados Unidos e viveu uma vida de rei lá. Nossa, virou patrão. Virou patrão. Aí tem o cachorro louco também. E esse cara é foda, velho. Ele vivia, ele cultivava verdura na casa dele, alface, cebolinha, essas coisas. Vivia disso, cara. O cara se manteve durante muito tempo com isso. Hoje está fazendo faculdade e tal. Aí tem uma vez que ele nunca pegou uma GP, uma mulher de programa. Aí... Aí o que a gente fez? O cara não tinha muita condição, velho. A gente fez uma vaquinha lá no grupo lá. Fez uma... Ai, ai, ai. Tô falando pra você, a gente fez um rateio lá e cada um deu um pouquinho, né? Foi pagar uma quenga pra ele lá e tal. Ali falou, cara, que ele foi lá, entrou lá no motel com a puta lá. Que ele ficou tão excitado com a puta que ele não conseguiu comer a puta. Ele só mordeu e deu cabeçada nela. Mas quem é? Não é possível. Pensa nos cara, tô falando pra você, pensa nos caras que zoam com ele, velho. É, só tem louco. Aí tem um cara lá, o Hernani, que a gente desconfia que ele é o pobreta que tá no grupo também. Sei. Entendeu? É porque ele tem todas as características, mesmo salário, mesma faixa de mas idade. Mas não assume. Não assume. É. Não assume. Mesma linha de pensamento, ele fala que mulher é merda, só quer saber de dar um rolê na motocona dele, que tá uma motocona nervosa. Sei. E a gente acha que ele é um pobreza, cara, que tá lá com a gente no grupo lá. E, só que ele não assume, não. Ah, meu Deus. É. Aí esses caras, um dia, acho que foi ano passado, eles resolveram fazer o primeiro encontro beta do grupo. Aí imagina todos esses loucos reunidos. Você foi? Juntaram... Não, eu não pude ir. Pra mim não dava, eu tava trabalhando. Mas desses caras aí, cara, foi esse... Acho que foi o... Esse pobreta foi o cara que tinha ido embora pro Canadá e veio pra São Paulo. Foi também, o cara do frango assado foi e o Tite foi. Esse Tite é o que é tretado com a mãe dele. Deu até PT lá, inclusive. Tanto que ele chapou o Globo. Cara, disse que foi um negócio louco. Eles chaparam o coco, disse que foram na zona, zoaram as putas lá. Parece que fugiram da polícia lá pela contramão, na avenida. Nossa, que isso? Porra, falando pra você, os caras tomaram aí, a gente gravaram em quadro da polícia em áudio pra postar no grupo pra gente ver depois. Cara, sei que os caras zoou, hein, cara. O nome do grupo é Maçonaria Elite Alpha. Começou como JPBF, virou agora Maçonaria Elite Alpha. Tem que mandar um salve pra rapaziada aí que eles vão estar ouvindo uma hora desse programa aí também. Opa, um salve aí pra Maçonaria Elite Alpha. E, ó, esse Tite aí, eu quero que ele venha aqui gravar comigo em anonimato total pra ele contar essa história aí, por favor, aí, ô mestre. Eu vou conversar com ele e ele vai entrar em contato contigo aí, porque ele tem coisa pra te contar aí, dessa treta que ele tá tendo com a mãe dele até hoje. Entendi. Ô mestre, eu quero pedir, por favor, pra você dar um último recado pros ouvintes que te ouviram. Quem te ouviu até agora é porque ficou interessado no você. Então, faz seu jabá, faz o jabá do seu blog e fala o que você tem, uma última mensagem pros ouvintes, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado do programa, agradecer aos ouvintes aí, tá ouvindo as minhas conversas fiadas até agora. Eu não sou uma pessoa assim, bem sucedida financeiramente ainda, eu tenho muito que aprender e o pouco que eu sei, eu vou compartilhando com os meus colegas no meu blog, quem quiser acessar lá, é mestredoscentavos.blogspot.com, ou entra no Google, coloca Mestre dos Centavos lá, que vai aparecer o primeiro link, onde eu conto tudo isso que eu falei e um pouco mais, com uma maior riqueza de detalhes, porque daí eu vou escrevendo, vou contando tudo passo a passo. Tem muito texto interessante lá que eu gostaria de compartilhar com o pessoal, que quem quiser ler, quem quiser aprender mais um pouco, fique à vontade de entrar lá e saber um pouco mais da minha jornada, dicas de economia. E é isso, cara. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, espero voltar aí novamente. Então, para quem nunca ouviu falar, para quem não conheceu, agora está conhecendo o Mestre dos Centavos, e eu estou à disposição aí. Se quiser conversar, mandar uma mensagem no blog lá, eu vou responder com toda certeza. E estou à disposição do pessoal aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. É isso aí, valeu mestre, valeu ouvintes e falou! Despede, Aso! Falou!